6152, informe no localizador, livre LS. Ok, reportará no LS. Controle, eu vou ONU 6060, olha o tipo de desvio na magnética 045. Com 20 milhas. 6060, livre desvios após o oitavo. Ok, livre após o oitavo. Confirmando posição 02. Afirmo, Juliette, portão 02, 1714. Obrigado, 1714. Já 3152, torre no 8616. Gol no 805, desça para 2015, livre LS. Desvios, oi Duna, desça para 2015. Pós desvio, vai para Duna, 2015, vou Duna 606. Trátago já avistado, tem livre pouso pista 10, o vento variável com 02 nós, atente a pista 10 molhada escorregadia, tá 3152, livre pouso. Atente, livre pouso, tá 3152. 3152, Solo 58, na minha escuta, vai prosseguir o táxi via táxi Alfa e Juliette até o portão 08, tá? 3152. Na sua escuta, por via Alfa e Juliette pro 08, tá? 3152. Boa noite, vou no 805, na final, dá um zero, com capacete. Voo no 805, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, reporta embaixo travado, voo no 805. Vai reportar, 805. Externo, baixar travado, boa noite, 05. 1805, ciente, atente à pista 10, molhada, escorregadia, o vento variável com 02 nós, sem livre pouso na 10, 1805. Tá sendo as condições, com pouso autorizado na 10, boa noite, 05. No solo 03, na minha escuta, libera a direita, prossegue via Alfa e Juliette até o portão 03, voo 1805. Estabilizado no LS, voo 1606. Ok, 1606, chame Turja no 8, decimal 6. 786. Salvador, muito bom dia, voo 9606, acho que travou. Uma milha para Simbra. Voo 9606, tráfego avistado, tem livre pouso na pista 1-0, o vento variável com 0-2 nós, atente a pista 1-0, molhada e escorregadia. Voo 9606, livre pouso na 10. 9606 está ciente das informações. Identifique, chegada é a Mari, vai descer via para 2.000 pés, 1.015 é o ajuste. Via para 2.015 é o ajuste, porque tem controle de contato, se quiser. Não é necessidade não, tá bom. Pode manter velocidade, 3.4? Pode sim. Sim, obrigado. Controle, boa noite, 5.899, Marcão Bravo. 5899, identifique, vai descer via chegada Mari para 3.000 pés, 1.015 é o ajuste. No solo ao 08, libera a direita na minha escuta. Prossegue via Alfa e Juliette até o portão 05. Direito da escuta, Alfa Juliette, portão 05, no 606. Então. Ah, então tá ok, obrigado. Controle Salvador, boa noite. Nós temos uma informação, Bravo. O Gol no 643. Gol no 643, boa noite. Identifique, chegada Mari. Correção, chegada Bonf. Desça para 4.000 pés, 1.015. Com 1.015, 4.000, Bonf é gente. Gol no 643. Salvador, muito boa noite. O Chené 6258 vai atingir o 150, tem informação Bravo para prosseguir na descida. 6258, identifique chegada Mari, desce ao 050. Identificou chegada Mari, 050, 6258. Poderia confirmar, está chovendo em Salvador, no aeródromo? Negativo. Obrigado. Chené 6258, número 4 na aproximação, reduza para 229. Sim, número 4, reduz 220, 6258. Sempre 5344, livre à direita, evita a formação. 5344, livre desvios após Roiduna. 1015 permanece ajuste, livre LS em forma estabilizada. Formaria estabilizada, Tripe. 5899? Prossiga. Após o TAP, pode manter a proa por mais 10 milhas até interceptar? Autorizado, 5899. Tem que ter a formação de TAP zone. Ok. Está localizado nessa proa, trip 5344. Não tem condições de voadona? Ah, negativo, senhor. Isso. Interceptar 2 milhas do externo, tem condições? Sem problema algum. Ok, está autorizado para interceptar 2 do externo. Obrigado, trip. Mil livre LS, forma estabilizada. Então, mil livre LS, reporte estabilizado, 5899. Identifique chegada Mari, desce ao 050. Mari, descendo 050. Localizador e glide, 59. 599, aponte passando duna. Passa duna. Xené 6258, tem condições de voar na proa 025, livre de formação? Infelizmente está bem na proa da formação, 6258 tem condições de voar na 010, 015. Ok, então para sequenciamento, vou ir na proa 15, o número 4 ainda na aproximação, o 6258. Na 15 está autorizado receptar, mas aguarde ainda o último vetor para o LOC, o 6258. Gente, 2015, número 4, inicialmente limitado pelo localizador, 6258, aguardando o vetor final. Voo 16.